www.targetw.com e viva o mundo Target. Skies are crying, I'm watching, catching teardrops in my hands. Only silence as it's ending, like we never had a chance. Do you have to make me feel like there's nothing left of me? You can take everything I have, you can break everything I am, like I'm made of glass, like I'm made of paper. Go on and try to tear me down, I will be right. last forever. Find you in this corner, try and put it together. How to love. How to love. For a second you were here, now you over there. It's hard not to stare. The way you're moving your body like you never had a love. Transformed to visions. The fact that you saw the world affected all your decisions. But it wasn't your fault, wasn't in your intentions to be the one here talking to me, be the one listening. But I admire you popping bottles and dipping just as much as you admire your bartending and stripping, baby. So don't be mad, nobody else tripping. You seen a lot of crooks and them crooks still crook. You see you had a lot of crooks try to steal your. acesse targetw.com. Referência para o mundo. As 5 melhores pop hits. A maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. E aí, baby, tudo na paz de Deus? Excelente sexta! Hoje, 29 de julho de 2011. E que você tenha um final de semana perfeito. Por aqui, Ricardo Borges and you got Richard on the best stations. E acompanhamos mais um Pop Hits. Os 5 sons mais votados no portal Target W. Pop.com, a referência para o mundo. E na manhã de sexta, número 1 no Pop Hits, Beyoncé, Best Thing I Never Had. No segundo lugar, Katy Perry, Last Friday Night. Posto de número 3 para Lil Wayne, How to Love. Quarta colocação para Demi Lovato, Skyscraper. E no posto de número 5, Red Hot Chili Peppers, The Adventures of Raindance Maggie. Quer mudar tudo pra tarde, baby? Clique no portal e participe, targetw.com, e aproveite pra conferir tudo de melhor da música, moda, esporte e entretenimento. Tá na hora de Pop Hit do ouvinte. Tá na hora do pedido do ouvinte Target, através do Peça o Seu Som. Faça como Angélica Bruna Alves, que clicou no portal da Target e pediu o som de Rihanna com David Guetta, Who's That Chick? Angélica, beijo grande pra você e todo o pessoal de Brasília, Distrito Federal. Seu pedido rola agora aqui na Target, fechando Pop Hits da manhã. Fiquem todos com Deus e até a tarde. Bye, bye, baby! Acesse www.targetw.com e viva o mundo Target. Rede Internacional Target Radios, referência para o mundo.